Equador, boa, noroeste, 29. Solo Salvador, Chané 62, Cono, na posição 6, você puxa o estacionamento. Salvador, Bom Dia Oceano, 6251, ponte 000 pra. Salvador Oceano, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 140 graus, 15 nós. 10, a linha decola, Oceano, 6251. Uno decolou aos 30, 1208, controle, bom voo. 208, graças, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oceano, 6251, perfil da EL. Oceano, 6251, contato radar, sua para o 360, saída da EL. 360, perfil, Oceano, 6251. Salvador, Chané 625. Siga. Você está boa para 225, livrando informações. Sim, está livre de juízo após o término, voo e líder. Obrigado. Salvador, voo 1229, aproximando-se do ponto de espera 90, pronto. Autorizado a linha de colar 90, vento variável 2 nós. Gente, autorizado a linha e de colar pista 90, voo 1229. Decolou aos 36, 1228, controle bom voo. 208 com 1229, obrigado e bom trabalho. Controle, hoje não é 62 segundos. Você é o seguinte, eu estou mantendo a proa 220, tem uma formação que ela está de Leda até Mótima. Eu vou ter que manter essa proa 220 mais ou menos 60 milhas. Eu vou ter que deixar a Leda à minha direita. Agora sim, o Oceano 6251, está livre de desvios na proa 220 por 60 milhas? Sim, 60 milhas. Você ligou no 229, decola? No 229, contato radar, simulador 360, saída da EL. Gente, 360, saída, gol 1229. Quando possível, proa de Mótima. Não tiver do centro no 229, autorizado o Zael da FD. Gente, Zael, gol 1229. 6251, centro já está ciência dos seus desvios. Chame o mesmo agora na frequência 251, alternando 2835. 251-2835, acionei 6251. Controle 1229, desvia direita para 240, aproximadamente 60 milhas, o voo 1229. Confirmando a para 240? Ah, firmo. Zona 229, Recife 251, alterno 2835. 251, 2835, com 229. Zona 3399, ali em decola 1-0, vento 130 graus, 2 nós. Está alinhado, decolada 1-0, 3399. 3399, decolou aos 45 no 208, controle, bom voo. 208, bom. Bom dia, 3399. 3259, contato radar, sua para o 340, saída da EL. Saída da EL para o 340, 3399. Possibilidade da prova de morte, bom, para o 3399? 3399, aguarde. Aguarde. Plan 3399, Rui Okinawa. Direto Okinawa, 99. Em Salvador, muito bom dia. É o TAN Mike Hotel Kilo. Siga. Autorização de remoto, da remota para posição número 120. 1211 para reboque. Bom dia, Brian. Chame Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 22, decimal 35. 251-2235. 3597, bom dia, sua identificação, chegada bom, vista para 4000 pés, o ajuste é 0092, após Alagoinhas, vou encerrar a vida 367. dia, voo 9996, passa 200 para o voo 90. 9996, bom dia, na Cheia da Bonf, desça para o nível de voo 050, voo Serra Vida 367. Descida ao 050, da proa Serra Vida 367, voo 9996. Cuno 7, desça para 2500 pés, autorizado para o procedimento RNAVE, reporte no Serra Vida 366. Muito bom dia, o azul 4040.0. Azul 4040, além da cola 10, vento 150 graus, 069. Além da cola na 10, passando até a rota 366, 3597. 3597, chame Torre Salvador na frequência 018, decimal 9. Controle Salvador, é o Azul 4040. Azul 4040, está em contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Ok, ascensão para o 360, alguma proa direta aí? Pós 2000 pés, voo elétrico. 2000 elétrico, obrigado. O 99, no meio, desça para 2500 pés, o agente 0092, autorizado o procedimento RNAV, reporte no servidor 366. Ok, 2000 com 1012 para reportar. Estabilizado na RINAV da 10999. Torre Salvador, bom dia, está 3597, final da 10. 3597, QNH 1002. Autorizado pouso 10, vento 150 graus, 06 nós, pista molhada. 7 no solo, 1 no 3, direita no 2 no 1 no solo.